qualquer coisa de errado com o andar das pessoas que me rodeiam. O chão é o horizonte. Sinto nas veias o pulsar dos passos. Eu estou no centro sem os meus olhos. Algo de extremamente inverso existe no olhar dos passos das pessoas. O chão é o horizonte. Sinto nas veias o pulsar dos passos. O chão é o horizonte. Há qualquer coisa de errado com o andar das pessoas que me rodeiam. Errado com o andar das mesmas pessoas que me rodeiam.